son. La mi beji toca fogo no marrom. Não queria me prender, mas tá difícil. Tô fudido, o que ela sabe disso? Tô fudido, o que ela sabe disso? O que tenho pra te dar é melhor que sexo. Trouxe algo pra mostrar maior do que esse back. Você pode acreditar que é muito mais complexo. O que guardei pra você é muito mais que sexo. Doce como a carne de filha de lagosta, mais afrodisíaco que ostra. Hoje extrai o suco dando tapa na tua polpa. Me beija de novo que essa vida é muito pouca. 24 anos pensando em você. Vê se não demora, vem logo me ver. Porque nossa história precisa acontecer. Você hoje agora quando eu desfalecer. Quando ela chega eu abro a porta e solto um som. Ela me beija e toca fogo no marrom. Não queria me prender, mas tá difícil. Tô fudido, o que ela sabe disso? Tô fudido, o que ela sabe disso? Quando ela chega eu abro a porta e solto um som. Ela me beija e toca fogo no marrom. Não queria me prender, mas tá difícil. Tô fudido, o que ela sabe disso? Tô fudido, o que ela sabe disso?